Sejam bem-vindos a mais um episódio do EmpreendeCast. Eu sou Hugo Magalhães, esse é o nosso segundo episódio e hoje iremos falar sobre as características do empreendedor. Estão aqui comigo Bruno Eustáquio e Milor Machado, que participaram de nosso primeiro episódio, e além deles, hoje sem problemas no Speed, Luiz Piovesano do Empreendemia e Yuri Gitaí, empreendedor, investidor e mentor de diversas startups e fundador da Aceleradora. Opa, tudo bom, pessoal? Boa noite aí. Vamos torcer para esse segundo episódio ser ainda melhor do que o primeiro, né? Recebeu bastante comentários positivos. Vamos ver se a gente supera as expectativas agora. Com certeza vai ser bem melhor. E aí, Luiz, será que o Speed vai aguentar o tranco hoje? Eu tô aqui de internet hoje, então, sem surpresas. Boa noite, todo mundo. E tô muito feliz de estar participando finalmente do EmpreendedorCast. Muito bacana. E aqui também com a gente hoje, nosso convidado, Yuri Gitaí. Tudo bom, Yuri? Tudo bom, boa noite. Obrigado pelo convite para participar da iniciativa. Achei bastante legal quando eu ouvi. Tomara que seja bastante legal a conversa hoje. Bruno? E aí, pessoal, tudo bom? Queria primeiramente agradecer todo mundo que está aqui agora perdendo a sua noite de terça-feira para gravar com a gente o programa. Agradecer também já a todos os ouvintes e o pessoal que deu feedback no primeiro episódio. Agora, depois da nossa leitura de e-mail, dos nossos recadinhos aqui, vocês vão escutar um belo episódio sobre as características dos empreendedores. É isso aí. Bom, pessoal, então, antes de começar o episódio, eu queria agradecer demais aos vários comentários que a gente recebeu no post, os e-mails que a gente recebeu, os tweets no perfil do EmpreendedorCast, né, foram muito úteis, a gente já agregou bastante valor a esse episódio. Vamos tomar cuidado com alguns conselhos que a gente recebeu na edição, com o tempo do episódio. E eu queria pedir de verdade que todo mundo continue enviando os comentários, é muito importante pra gente saber como que tá sendo visto a gravação, os participantes, sugestão, crítica, é isso aí. Pode mandar lá no contato@empreendedorcast, nosso Twitter, o @empreendedorcast. Pode mandar e-mail para mim, para o Bruno, lá no site tem todos os dados. E estamos esperando mais comentários de todo mundo. É isso aí, pessoal. E eu quero falar agora é que vai entrar no ar a primeira promoção do EmpreendedorCast. Olha aí, Hugão. EmpreendedorCast, no segundo episódio, já vai fazer uma promoção. E não é uma promoção qualquer, não. Vamos sortear um livro, não é um sorteio, vou explicar agora como vai ser, que é o Startup. Startup, um livro muito bacana. Ele é da Jéssica Livingston, da editora Agir. É um livro que fala sobre vários empreendedores de startups que hoje são mega empresas, do tipo Yahoo, Hotmail, da Apple, Firefox. Então, assim, tem um formato de entrevistas que a Jéssica fez com os fundadores dessas empresas, e o livro é assim, sensacional. Queria deixar os agradecimentos ao Roberto Firmino, do Twitter Minha Empresa, twitter.com/minhaempresa, que foi quem nos deu esse livro, e nós vamos sortear ele agora, e espero que vocês gostem. Como vai funcionar essa promoção? É o seguinte, vocês vão ter que fazer nada mais, nada menos do que responder a seguinte pergunta: qual a característica mais importante de um empreendedor e por quê? Então, é só ir lá no post, deixar o comentário, responder essa pergunta, e o comentário mais relevante, mais bacana, que a gente vai julgar, eu, Hugo, Milor e o Luiz, vai ganhar um livro. A gente vai enviar pelo correio. Então é isso, bem simples a promoção, é só ir lá participar, tenho certeza que vocês vão gostar do livro. Vamos lá. Bom, hoje falaremos sobre as características do empreendedor e eu quero começar o assunto fazendo algumas perguntas para o Yuri. Yuri, para você, o que é mais importante? Uma empresa com uma ideia interessante ou uma equipe de empreendedores com boas características? É, Augusto, isso é uma coisa que dá bastante polêmica, inclusive, sobretudo quando a gente fala sobre empreendedorismo, né? Você já deve ter passado por isso antes. O valor de uma ideia, normalmente, sem execução, ele tende a zero, né? Ele é muito baixo. Então, uma empresa com uma ideia interessante, sem a capacidade de executar, não adianta nada. E aí, esse valor aumenta, acho que na proporção que a empresa consegue criar esse produto ou serviço que ela está propondo criar nessa ideia, né? É. Então, ou seja, uma empresa com uma ideia interessante é bem legal, mas sem execução não adianta nada. Ao mesmo tempo, uma equipe de empreendedores com características boas, sem uma ideia legal e sem um produto bom, não vai adiantar muita coisa. Eu acho que quando você consegue esse casamento de gente que consegue executar com uma ideia que é legal, venha ela de onde vier, eu acho, é que você consegue um mix que funciona. Entendi, mas vamos supor que você tenha uma empresa com uma ideia muito interessante com pessoas que não sejam empreendedoras. Você acha que pode funcionar? Pode funcionar. A primeira coisa que eu sugiro para eles é: vocês têm certeza que sabem tocar isso aqui? Vocês não têm certeza? Então vamos achar alguém que consiga tocar isso com vocês. Se pedir alguém no time. A complementaridade é o fato mais importante. Ou seja, não, você está falando como uma equipe, né? Se eu estou falando de um empreendedor sozinho, um cara sozinho, é uma coisa. Agora, se esse cara procura alguém que é capaz de tocar isso com ele, e essa complementaridade existe, um cara que tem a ideia e um cara que tem a execução, né? Isso começa a funcionar. Então, eu não consigo imaginar um grupo de pessoas que tem uma ideia boa, mas que não consegue tocar. Aí eles têm uma ideia, eles não têm um negócio, eles não têm uma empresa, não têm um produto. Né? Então, legal ter uma equipe de empreendedores legais, com boas características, mas pode até ser legal. Mas um grupo de empreendedores pode estar numa sala, ficar batendo papo sobre um modelo de negócio durante 6 horas e não sair nada. Isso. Agora, e outra coisa também é o seguinte, tem tipos de pessoas diferentes, né? Você pode ter um empreendedor que gosta de tomar a frente e fazer. Se tem um empreendedor parecido com ele ao mesmo tempo no grupo, o cara pode não gostar de receber ordem. Misturar muitos empreendedores no mesmo grupo não é uma boa, não. Claro. E o inverso, você acha que funciona? Vamos supor que a gente tem uma equipe de vários empreendedores com bastante potencial, mas batendo sempre numa ideia que não é boa. Você acha que eles podem fazer essa ideia vir a ser boa? Então, eu acho que... Vão até mudar de ideias, né? Exatamente. É isso que eu ia falar. Eu acho que com uma sistemática boa e os caras tendo uma cabeça boa, eles são capazes de perceber que a ideia não é boa, desistir da ideia e começar uma nova. É, isso aí a gente vai falar bastante disso, das características em si, assim, né? O que um empreendedor tem para dedicar o trabalho, criar a ideia, mudar a ideia, né? A gente vai falar bastante disso hoje. É, só aproveitando agora, já pegando o gancho, eu também quero fazer uma pergunta aqui também... Eu queria saber, Yuri, eu pelo menos pesquisei bastante aqui sobre o seu projeto e um pouco sobre você também. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como que foi a sua trajetória para desenvolver as suas características empreendedoras. Durante sua carreira, que você já deve ter trabalhado como funcionário em algumas empresas e também já teve suas empresas e agora com esses projetos. Aí você já aproveita e já fala da aceleradora para a gente, que é um projeto que eu achei assim... fantástico. Fala um pouco pra gente sobre isso. Bom, a minha história é mais ou menos parecida com um monte de empreendedores que eu conheço, que são empreendedores por oportunidade, não por necessidade, né? Eu não sou um cara, eu não me considero um empreendedor assim, um expoente em empreendedorismo, até porque eu sempre pensei, cara, eu tenho que aprender os dois lados, eu acho, eu tenho características de pé pra frente, mas eu acho que é importante ter uma vida corporativa que te agregue, entendeu? Então, a minha história foi mais ou menos assim. Eu sempre ouvi meu pai falar desde pequeno, meu pai falando, cara, você tem que ter uma empresa própria, esse negócio de trabalhar pros outros não tá com nada, né? Mas eu sempre ouvi isso e falei, poxa, beleza, mas eu não... Para querer fazer isso tem que ter vontade, tem que ter uma ideia na cabeça, tem que ter um impulso de querer fazer isso, né? Durante a faculdade, eu tava meio que tentando aprender, eu fiz computação na faculdade, tentando aprender esse direito, gostava muito do que eu fazia, e talvez no meu caso tenha sido um pouco atípico, eu tive uma aula de empreendedorismo no final da faculdade, tinha uma matéria de empreendedorismo. E aí, o que eu fiz foi tentar entender como é que funcionava isso. Foi inclusive o professor Fernando Dolabella, que é autor de livro, bastante gente conhece ele. Então, durante 6 meses, a gente tinha que fazer uma empresa. E isso meio que falou assim, cara, se eu sou capaz de, durante uma matéria de faculdade, botar a cabeça pra funcionar e criar uma empresa, junto com meus amigos de sala aqui, colegas de sala, eu acho que se a gente colocar a cabeça pra pensar, eu consigo arrumar um negócio pra fazer. Então eu fiquei namorando essa ideia. Pra você ver o meu perfil um pouco conflitante, trabalhando na IBM eu pensava muito nisso. Como é que eu consigo colocar esse negócio pra funcionar, né? A gente tentou fazer a nossa empresinha lá do curso de empreendedorismo no final da faculdade dar certo, mas aí um cara queria fazer mestrado, o outro queria fazer outra coisa, e no final a gente foi meio que desistindo da ideia. Vamos dizer que não tinha uma vontade forte o suficiente de todos, né? Mas aí eu tinha várias ideias nessa época. Então essa aula de empreendedorismo foi o que meio que me deu uma despertada. Por isso que eu acho que é importante, mesmo que a gente possa discutir a eficácia do ensino de empreendedorismo, a gente pode até falar um pouquinho disso depois, mas essa aula no final da faculdade me ajudou a me preparar um pouco melhor para essa ideia de não ser um cara empregado em algum lugar, e sim tocar uma coisa sozinho ou com mais gente. Então, quando acabou a faculdade, eu fiz mestrado, eu tinha várias ideias, colocava em prática, testava uma, testava outra, mas é interessante, uma coisa que vocês têm hoje, né, que vocês estão mais novos e eu tô com 36 agora, eu sou um tiozão. Quando eu era mais novo, eu dei o azar que era o seguinte, na minha época, a internet estava começando no Brasil. Então, eu tive até uma ideia, na época da faculdade, a gente comprava CD por Telnet. Vocês devem saber o que é isso. A gente estava no telnetcdconnection.com, aparecia um prompt, a gente fazia a busca por CD, artista, e falava, quero esse CD, colocava o cartão de crédito, e vinha. Aí eu comecei a brincar de web em 95, e falei, cara, e se a gente fizesse uma aplicaçãozinha que na frente, no browser, eu conseguisse buscar CD lá atrás, via telnet, e trazer para esse cara? Se eu pudesse aquilo pra funcionar naquela época, não ia funcionar nunca como empresa. Por quê? Não tinha como comprar pela internet. Ninguém comprava pela internet, né? Não tinha como o cara pegar um cartão de crédito e colocar no mosaico dele. Naquela época era difícil, porque não tinha esse ecossistema pra fazer as coisas funcionarem que vocês têm hoje, né? Hoje tem um tremendo um potencial, porque a internet tá aí na vida de todo mundo. Naquela época tava muito no comecinho. Então acabou que isso foi me forçando pra vida corporativa, mas por falta de oportunidade de tentar fazer uma coisa na minha área. Então eu tive parte de alguns projetos, mas quase sempre trabalhei em empresa. Em 99, me chamaram para uma startup dos outros, que era o BOL, o Brasil Online, que eu ajudei a montar com o pessoal que foi de Belo Horizonte e com o Vitor Ribeiro, que hoje está no Google, né? Então eu meio que participei de uma startup com dinheiro. Durante a bolha de 99, 2000 ali, 2001, eu tava em São Paulo, com um orçamento bom, tentando montar um provedor de e-mail grátis. Então você pode falar que eu tava numa startup dos outros ali, vamos dizer assim. E durante esse tempo no BOL, eu aprendi bastante sobre as limitações e como trabalhar com a internet, então isso amadureceu bastante minha cabeça. Bom, então eu tinha sempre esse perfil dúbio, né? Eu queria empreender e ao mesmo tempo eu tinha uma vida corporativa confortável. Isso começou a me incomodar. E aí, em 2003, um pessoal que eu conhecia da faculdade me chamou para trabalhar numa empresa. Eu ia ser sócio dessa empresa junto com eles. Então, de novo, eu ia empreender num projeto emprestado dos outros, né? E aí eu trabalhei 4 anos com eles nessa empresa, trabalhando com short sourcing, com coisa grande. Tinha 50 funcionários da empresa, na média, né? Mas depois eu comecei a falar assim, cara, beleza, aprendi o mundo corporativo, aprendi a lidar com empresa, aprendi a lidar com gestão, fiz meu MBA de finanças, acho que agora eu vou largar esse negócio todo e começar um negócio meu, de verdade, né, do zero. E aí foi quando eu comecei a pensar na ideia da aceleradora, isso foi em 2007, que foi o quê? Tem um gap no Brasil entre empreendedores em tecnologia, que é a minha área, né, e transformar essas ideias desses caras em negócio. Então eu comecei a trabalhar em estudar isso aí, conversar com vários empreendedores, tentar bolar um negócio que fosse funcionar assim. Ou seja, eu estou tentando fazer dessa oportunidade de mercado, desse gap, um negócio. Se isso ia dar dinheiro ou não ia, eu preferi não decidir no início. Eu vendi minha parte na empresa que eu era sócio, comecei a trabalhar nesse projeto da aceleradora. Durante várias experiências, depois de um tempo, até hoje eu posso dizer que ele como negócio mesmo, ele é mais uma iniciativa de fomento do que um negócio hoje, né? Considerando o mercado que a gente tem hoje. Mas eu tô naquele ponto em que, se eu fosse me olhar de fora e falar, ô cara, larga isso aí porque não tá dando dinheiro. Mas eu tô dando esse tempo ainda pra aprender como é que vai funcionar. A ideia é que as pessoas. A ideia é que as pessoas que têm uma ideia te procurem pra você dar um auxílio, né? É isso? Então, com a aceleradora começou assim. Eu trabalhava com aconselhamento de empresa no início, eu criei meio que uma metodologia que eu ia repetindo sempre nas empresas. Eu comecei a ver que esses caras iam dando certo, iam crescendo, eu falei, cara, eu acho que isso dá certo. Entendi, você atua mais na parte de processos dela? Como é que é? Não, um processo não, porque processo é uma coisa meio corporativa demais, né? É. Eu tento fazer o cara dar resultado. Quem já leu sobre customer development, essas coisas, né? Eu tento dar resultado. Se é uma pequena empresa, o cara é de serviço, por exemplo, o que eu e os mentores da aceleradora vão fazer é tentar fazer esse cara ser lucrativo, aumentar o valor da empresa dele. Agora, se é uma startup, o que a gente vai fazer é ter um ciclo, né? Que eu posso falar mais depois pra vocês. A gente rola o cara nesse ciclo e a gente tenta fazer o negócio dele entrar mais cru, mas no início é um negócio mais maduro e mais viável para investimento ou para escalabilidade de receita, né? Então eu não vou fazer um pitch muito bom, quem quiser ler mais sobre isso, vai na aceleradora.net e tem lá um FAQ, história, o que é, slides, e é mais fácil ler por lá do que falando rápido aqui. Por sinal, já aproveitando que o Yuri não está querendo fazer a propaganda dele, eu faço. Tem um blog dentro do site da aceleradora que ele vai dando muitas dicas sobre como começar uma empresa, como que está o mercado de investimento no Brasil. Então, basicamente, funciona assim. Você tem dúvidas sobre investimento, a aceleradora é, de longe, o melhor lugar para você ler sobre isso. Tem muita coisa legal. É, assim, disparado, melhor conteúdo que tem sobre empreendedorismo e investimento do Brasil. Então, recomendo aí, vai ter o link no post. Eu estudei, peguei o blog, li todos os posts e essa semana, no final de semana, comentei com o Hugo, falei, Hugo, é incrível, cara, esse blog da aceleradora tem poucos posts, mas todos os posts são fantásticos, assim, e o projeto é muito interessante, eu li a história, os mentores que estão lá, que a aceleradora funciona com os mentores, né, Yuri? Pessoas com uma experiência fantástica, tanto o Yuri quanto os outros, cada um com especialidades diferentes e posicionados, pelo que eu entendi, em vários locais no Brasil para atender startups e empreendedores do Brasil inteiro. Então, assim, o projeto é fantástico. Eu não conhecia antes, né, o Milor, que nos apresentou aí para a gente fazer esse episódio, convidando o Yuri. Fiquei conhecido e achei muito fantástico, muito, muito bacana esse projeto. Valeu, obrigado. Yuri, eu fiquei com uma pergunta aqui, que é o seguinte. Você comentou no começo que se a empresa tem uma ideia interessante, e aí você chega e fala com o empreendedor e fala, olha, esse cara aqui não é suficiente, esse cara precisa arranjar um outro. Então você falou bastante sobre a complementariedade. Eu queria saber, assim, na sua visão, existe aquele empreendedor visionário que é o cara que sozinho faz tudo, ou você precisa de uma equipe? Sem uma equipe a empresa não sai. Cara, existe, né? Tem o cara, tem o superstar, entendeu? Tem o rockstar, não tem jeito. Tem caras que são assim, né? Sem querer ser injusto com ninguém por mencionar uma pessoa, mas, por exemplo, o Bernardo Porto da Quixis, ele é um pouco assim. Você larga a coisa na mão dele, ele vai dar um jeito de fazer. Ele vai procurar uma equipe depois, vai procurar apoio, mas o que ele faz é, cara, eu tenho que botar isso pra rodar. Ele vai fazer o possível que tiver no alcance dele pra esse negócio sair. Ele tá muito no começo, tá com 21 anos o cara, mas o cara é muito focado nisso. Desde 2006 ele tá na PC Info, então, assim, o cara é pra Frentex. Tem cara que é assim, né? Então é possível você encontrar gente assim. E o que você acha que destaca esse tipo de pessoa? E o que esse tipo de pessoa precisa para conseguir realmente crescer uma empresa? Em vez de simplesmente começar um produto, que é muito legal, e para fazer isso virar uma empresa mesmo, para poder crescer o negócio, como é que faz? Bom, primeira coisa que a gente está falando sobre empreendedor, e é importante falar que empreendedor de startup não quer dizer a mesma coisa de empreendedor de um pequeno negócio, né? As pessoas normalmente confundem muito isso. Eu acho até um pouquinho legal falar sobre isso. Quando a gente fala de startup, as pessoas costumam falar de startup no Brasil e falam, ah, startup. Ah, eu tenho uma agência digital e tô tentando pegar clientes, fazendo websites e vídeos virais, tem uma startup. Bom, startup, pela definição que a gente está acostumado a ver, né, que os investidores estão acostumados a falar, ele é um grupo de pessoas tentando colocar uma coisa, um modelo de negócios, né, um negócio que tem uma incerteza muito alta, que vai dar certo ou não, mas que ele tem que ser repetível e escalável. Ou seja, uma agência digital pequenininha, que vai ganhar muito dinheiro um dia, não necessariamente ele é uma startup. O que os caras estão procurando uma startup é um negócio que seja, você coloca um milhão e tire 10, por exemplo. Você coloca um volume pequeno de dinheiro e ele escala para um volume muito grande. Então, tem dois tipos de empreendedores, no ponto de vista de negócio, né? De que eles vão gerar de negócio. Um cara que vai gerar uma pequena empresa. Sim. E um cara que vai gerar uma grande empresa um dia. É uma empresa e um projeto, na verdade, né? Isso. Mas quando nós estamos falando de empreendedor, nós estamos englobando os dois. Claro, com certeza. Tá? Ou seja, certeza. Empreendedor pode abrir uma padaria. Um cara que é super empreendedor pode abrir uma padaria. Isso, uma rede de padarias. E se ele for um empreendedor esperto, ele vai falar assim, bom, padaria não está dando certo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar almoço aqui durante o horário de almoço, vou comprar uns negocinhos importados pro pessoal de mais alta renda que mora aqui perto. O cara vai se virar para fazer o negócio dele funcionar. Esse cara pode criar uma pequena empresa. Sim. Tá? Agora, e não deixa de ser um empreendedor. Não deixa de ser empreendedor, de forma nenhuma. Então, quando a gente fala de startup, a gente costuma muito falar... Hoje em dia, a gente vai aparecer um monte de revista agora, vocês vão ver pra caramba isso. Depois do artigo do Times na internet, que falou sobre startups brasileiras e capacidade de investimento no Brasil, vai aparecer um monte de gente falando de empreendedorismo e misturando com startup. Vai aparecer um monte de empresa, que pode ser uma pequena ou média empresa boa, e os caras vão falar mais de startup. Mas independente de ser uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, ou uma startup muito escalável, que pode dar muito dinheiro no futuro, todos esses caras têm características empreendedoras. Claro. É importante deixar isso claro. Sim, tem essa diferença, então, bem clara mesmo. Com relação à pergunta do Milor, para sair de uma ideia e transformar no negócio, existem várias fases que você pode passar. né? Independente de você fazer um negócio pequeno ou um negócio grande, você tem que ter aspectos de diferenciação, não tem jeito. Você tem que criar um modelo de negócio que funcione, tem que entrar dinheiro na sua empresa, né? Você tem que ter o que a gente chama de elevator pitch, né? Você tem que ter um discurso que a pessoa ouça o que está falando e fala, eu entendi o que você faz, essa ideia é boa, acho que funciona, eu compraria, eu não compraria. Ela tem que ser capaz de criar uma visualização disso, um diagrama, ou um protótipo que seja capaz de mostrar para alguém e o cara entender isso aí. E no final ele tem que achar um produto, seja o produto que o cliente dele quer. Isso é um processo que demora para ser feito. Sim. Né? Até chegar na receita, uma receita boa, demora esse processo. Eu queria fazer uma pergunta pra você, cara. Qual que você acha que é a característica mais importante de um empreendedor hoje? Cara, você sempre tem que querer fazer aquilo todo dia e acordar com isso. Até a gente tava com... Até acho que é um ponto que vai surgir de qualquer jeito, que é a paixão. É, se você não acorda todo dia pensando, pô, tô feliz porque eu vou mexer na minha empresa, vou mexer... Enfim, tô nesse projeto novo, quero isso pra minha vida... Se não for isso, você com certeza não vai conseguir levar do mesmo jeito, não vai conseguir aproveitar as suas outras qualidades. Então é realmente gostar muito, ter paixão pelo que você faz todo dia. Pra mim isso é o principal. O resto, claro, é muito importante você ser autoconfiante, enfim. É, isso aí entra bem também, a gente falou bastante disso no primeiro episódio, a questão do o cara faz o que ele gosta com gosto, é muito mais fácil dele ter uma ideia pra ele montar um projeto, pra ele... Igual o Yuri falou aí, questão de procurar investimento, o cara vai surgir essa ideia para ele se ele faz o que ele gosta, né? Um negócio que eu acho interessante comentar daí é que a gente tá falando sobre paixão e às vezes as pessoas podem achar, ah, esses caras são muito idealistas, eles ficam falando de paixão, na verdade o que importa é ganhar dinheiro. Só que o que acontece é o seguinte, qualquer tipo de startup, Yuri tem mais experiência aí com várias startups, pode falar, mas você não tem momentos de glória o tempo inteiro, sabe? Até você conseguir ter clientes, você começar a vender e colher os benefícios aí, demora um certo tempo. Então, a paixão é o que mantém motivado na jornada. Se você não consegue aproveitar a jornada, você só fica pensando no final, dificilmente você vai conseguir alcançar esse final, porque você tem um caminho muito difícil pela frente. Então, é justamente o que você falou, você tem que ter paixão para acordar e falar, cara, vou trabalhar nisso hoje, porque... Em algum tempo, não sei ainda quando, eu vou ter o resultado. Mas eu não estou esperando esse resultado hoje. Hoje eu sei que vai ser um dia difícil, mas que isso faz parte da minha jornada. É, eu acho que é importante falar também, Milor, que assim, quando a gente fala paixão pelo que faz, não é assim, o cara fala, igual por exemplo, eu sou um cara que gosta de jogo na internet, eu vou ter que produzir um jogo. Não, é paixão pelo ramo que você fala. Você falou aí dos fracassos e tal, eu lembrei de um caso que eu acho que eu li, não sei, acho que foi até no Saia do Lugar mesmo, do Caíto Maia, da Chili Beans, por exemplo. O cara, ele chegou a fracassar, você lembra? Foi no Saia do Lugar, né? Tem um vídeo bacana lá com a entrevista dele. O cara chegou, ele trouxe o modelo de negócio de fora, trouxe alguns óculos e tal. Ele chegou a fracassar, ele chegou a perder todos os óculos que ele tinha aqui. E assim, o cara, ele tinha paixão por aquele negócio. Ele falava que ele tinha gosto de ver a marca Chili Beans nas pessoas, entendeu? Não, qual que é a diferença da pessoa que tem paixão em ser médico e salvar vidas pra paixão em ser empreendedor? Paixão é uma característica básica de todo bom profissional. Seja ele um bom empreendedor ou seja um bom médico. Entendeu? É questão de fazer bem feito, né? Qual é o objetivo desse cara? Qual é o objetivo desse empreendedor? Ele tá empreendendo por quê? Ah, eu empreendo porque eu quero ficar rico. Ah, eu empreendo porque eu quero ser meu próprio chefe. Eu empreendo porque eu quero bater minhas próprias metas, conquistar o mundo, superar desafios. Ou eu empreendo porque eu tenho uma ideia em prática. Eu quero colocar uma ideia, cara, que eu tenho em prática, porque eu não consigo sossegar. Eu penso nela o tempo todo. Eu preciso pôr essa ideia em prática. Tem vários tipos de caras que vão virar empreendedor. Certo? A motivação dele vai ser diferente. Então eu acho que a paixão, por exemplo, a paixão às vezes até cega o cara. A paixão sem execução, a paixão sem saber a hora de desistir da paixão, não gera negócio. Então a paixão é um critério importante? É. Essa paixão é motivada por quê? A paixão pelo dinheiro, eu quero ficar rico, vou ser meu próprio chefe, não quero ter chefe, eu quero superar desafios, quero me superar, eu quero quero colocar minha ideia em prática. O que te motiva a ter essa paixão? Entendeu? Você tem que canalizar a paixão, criatividade, em produto. Em resultado. Sim. Então, o que eu fico pensando é que você pega um atleta muito bom, se você for lá pensar, o cara tem que arrumar patrocínio, o cara tem que ser muito bom, tem que treinar muito. Qual é a diferença desse atleta muito bom pro empreendedor, se eu parar pra pensar? Não tem muita diferença. Ele tem que arrumar financiamento do mesmo jeito pra continuar o que ele tá fazendo. Ele tem que ser muito bom no que ele faz. Tem que se diferenciar. Qual que é o objetivo dele? Muita gente tem o objetivo de ser um bom esportista. Tem cara que tem o objetivo de fazer isso porque ele gosta muito do esporte. Cara, minha vida é nadar. Minha vida é correr. Então, assim, qual que é o objetivo da paixão, entendeu? Eu fico pensando um pouco por isso. Entra na questão de iniciativa também, né? Acaba que o cara que tem paixão no que faz, ele tem bastante iniciativa para não só para criar coisas novas, como para dar um rumo certo naquilo que ele já tem. Um atleta, por exemplo, um médico que você falou que salva vidas. Acho que a questão da iniciativa entra junto com a paixão. Tem um livro da Ayn Rand que chama The Fountainhead. Vocês já leram ele, não? Não, não conheço. Ainda não. Cara, The Fountainhead é um dos livros que praticamente todo empreendedor e investidor do Vale do Silício já leram. É um livro muito bom, eu acho que eu li ele com uns 17 anos, eu acho. Vale a pena demais ler, porque ele é um livro que fala sobre um cara que é um arquiteto, que tem a cabeça dura pra fazer as coisas do jeito dele, e aí, mais ou menos, ele prova o seguinte, cara, se você tem um objetivo, se você vai tocar isso do jeito que você tá tocando, né, esquece o resto, toca, entendeu? Então, ele é um exemplo engraçado de paixão, porque ele mistura um herói e um anti-herói no mesmo livro. É um cara estúpido, ele é muito insistente, mas o que o cara faz e o porquê que ele faz aquilo... É muito legal. Então, vale a pena dar uma lida. The Fountainhead da Ayn Rand. A gente sempre discute sobre a diferença entre persistência e insistência. Persistência é o cara falar, beleza, eu vou continuar aqui, não interessa o que aconteça, eu confio no meu projeto. E persistência, ou insistência, acho que já é o ponto que o cara tá... Ele está preso num barco que está afundando, né? Você tem algum tipo de forma que você consegue diferenciar quando o empreendedor da aceleradora, por exemplo, está sendo persistente ou insistente? Como você enxerga esse ponto? Ah, cara, persistência e insistência é realmente uma definição interessante. Quanto mais persistente o cara for, melhor. Óbvio, todo mundo sabe disso. Só que tem que saber a hora de parar. Que hora que ele deixa de ser persistente para ser insistente? Bom, a gente tem alguns hooks, alguns gatilhos na aceleradora que deixam o cara... perceber que tem uma coisa errada. A gente aprendeu a fazer isso. O que é mais interessante, uma das coisas que eu brinco com os caras, né, é o lance do 12 Steps. Você conhece os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos? Conheço. Então, o primeiro passo é admitir que você tem um problema. Então, existe uma ficha que tem que cair, tá? Então, eu fico brincando, falando pros caras, ó, 12 Steps. Eu tô te falando isso aqui, beleza. O cara fala com outra pessoa, ela fala, cara, tá dando errado, fica esperto. Fala com outra pessoa, cara, tá dando errado. O cara que insiste nisso é insistente. Agora, o cara que recebe um, cara, isso vai dar errado, cara, isso vai dar errado, eu sugiro que ele seja persistente até a hora que ele se provar que realmente vai dar errado. Ou seja, você tá gastando dinheiro pra caramba, tá jogando seu dinheiro no ralo, seu produto não tá funcionando, ninguém tá comprando, só tendo custo, isso é insistência. Agora, se você tem uma ideia, você não pôs ela em prática ainda, você não sabe se ela funciona, mas acredita fundo que ela vai funcionar, você vai colocar isso em prática ainda, persista até você ter uma prova de que ela não vai funcionar. Um negócio legal, vez ou outra surge um comentário no blog, teve uma vez que foi um bem interessante, o cara falou assim, eu tenho recebido algumas críticas sobre o meu projeto, isso é bom ou ruim? Eu falei, olha, depende. Se você está recebendo algumas críticas, mas tem algumas pessoas que amam o produto, esquece as críticas. Se você só está recebendo crítica, aí realmente tem alguma coisa errada, né? Mas aí você pode pegar um cara que, por exemplo, você pega o cara do Twitter, se ele falou com 200 pessoas diferentes e todo mundo falou, cara, tá ruim, isso é muito ruim, isso é muito ruim, e ele não pôs essa ideia no ar ainda, como é que vai ter uma garantia que alguém tá amando o produto dele? Então assim, você certeza. Não pode suprimir a boa ideia quando ela não existe. Então eu tô tentando debugar o conceito falando o seguinte, meio que criando um conceito recursivo, né? Se a ideia não existe, não existe prova que ela não funciona, mas você acredita muito nela, persista. Se a ideia já existe, você não tá tendo resultado com ela, e várias pessoas falam que dão errado, você não tá conseguindo o resultado que você queria, não insista. Ô, Yuri. Cara, muito bacana isso aí. Dá pra gente fazer o método Yuri pra diferenciar o que você tem que dar. Viu? Mas, seguinte... 12 steps. Porque vários casos de sucesso de empreendedores do zero, ainda mais de tecnologia, você vê, tem alguns livros que contam as histórias, o cara começa muito bem, a ideia é muito boa, aí ele vai pro buraco, ele praticamente quase fala a empresa ou fala a empresa e depois começa de novo, e aí depois que realmente dá um resultado muito bom. Então, pelo que você falou, se tá provado lá que não tá dando resultado mais, o produto já tá sendo vendido e tal, o cara falou, pô, vou continuar mesmo, a empresa quase falindo, mas acredito nisso, vou ser persistente ou insistente, no caso, não sei, né? E fazer acontecer. E os caras conseguiram. Então, eles tinham uma prova concreta de que não ia dar certo, e ao mesmo tempo continuaram e depois fizeram dar certo. Aí tem um ponto meio estranho, né? É, eu acho que uma questão interessante, até o Yuri pode falar um pouquinho da metodologia que ele usa, é que provavelmente os caras ficaram com o mesmo produto, mas eles devem ter mudado alguma coisa, ou a embalagem, ou a forma de se comunicar. Então eu acho que assim, pelo que o Yuri Method para identificar a insistência, acho que vale a pena considerar o seguinte, o que você está fazendo, tá tendo retorno? Não tá. Peraí, então vamos entender por quê. Ah, porque tem tal ponto específico que está errado. Então muda tal ponto, você não precisa mudar o ponto inteiro, né? Então, inclusive, é o conceito de pivô. Você explica um pouquinho esse conceito, por favor, Yuri? Então, a gente tem vários conceitos desse tipo. Como eu te falei, se a gente for falar da metodologia do acelerador inteiro, nós vamos ficar gastar o Empreendercast inteiro com isso. Mas, basicamente, é o seguinte, você tem dois tipos, duas formas de perceber isso. É, o pivô eu acho até um pouco mais complicado. Vamos ser mais simplistas, assim, para começar, né? Eu acho que a primeira coisa que você faz são os primeiros ciclos, que é a busca do melhor modelo. Vou falar um pouquinho, tentar resumir a metodologia, né, para esse ponto específico do que hora que deu errado, que hora que eu insisto, que hora que eu persisto, tá? É, a primeira prova é, você fala para várias pessoas a sua ideia e elas não entendem o que você está propondo. Essa é a primeira prova. O que isso quer dizer? Seu pitch está errado, trabalha no seu pitch. Sua ideia pode ser boa, mas vocês não estão entendendo o que você está propondo. Esse é o primeiro ciclo, tá? O cara tem que conseguir passar dele claramente. O que é o segundo ciclo? Ele começa a tentar buscar o melhor modelo. Ele cria um protótipo e mostra para as pessoas. E fala, cara, isso aqui, não, isso aqui não tá legal. Isso aqui, ah, isso aqui tá legal. E tem métodos para conseguir fazer isso direito. Né? Vamos supor que ele achou o MVP dele, o menor produto viável dele. Aí ele vai falar assim, bom, isso aqui eu acho que o cliente compra, eu acho que isso aqui é possível de testar, vamos testar. Aí, esses são os primeiros ciclos, tá? Os ciclos seguintes, ele vai brincar de quê? Colocar esse MVP no mercado, fazer um teste, fazer teste AB, fazer um monte de coisa diferente, que chama de Customer Development, né? Desenvolvimento de clientes. Vai ver o que está faltando, vai voltar atrás, mexer um pouquinho mais na ideia, tá, mudar uma coisa ou outra no modelo e vai conseguir fazer a coisa funcionar melhor, porque vai ter mais resposta e mais receita dos clientes. E ele pode ficar eternamente preso nesse ciclo. É normal isso aí, tá? É porque sinal que ou a ideia dele não era tão boa para ele ganhar dinheiro, ou então porque ele não achou o MVP dele direito. Isso é o Customer Development, são os ciclos seguintes. O pivot, que foi o que você comentou, é a hora que você fala o seguinte, cara, ao invés do meu MVP ser isso aqui, ou do meu produto ser isso aqui, eu tenho que ir para outro lado, totalmente diferente, não é isso que eu tô vendendo. Eu não, isso aqui que eu achei que era meu, que o meu estoque e que era o meu cliente, é o contrário, o meu cliente é meu estoque e meu negócio é outro. Ou seja, vamos pegar o PayPal, por exemplo. Todo mundo conhece o evento do PayPal, né? O PayPal começou como uma tentativa dos caras de trocar moeda de um palmo para o outro. Depois de um tempo, os caras viram que, cara, nosso negócio não é esse, nosso negócio, eu vou simplificar a história, né? Não demorar demais. Mas o negócio não é esse, nosso negócio é fazer um produto na internet em que as pessoas colocam dinheiro de um lado e a gente paga para outro cara na outra ponta, a gente ganha uma comissão disso. Esse é um modelo de negócio super viável, ele resolve um monte de problema dele, massa. Depois de muito tempo que ele estava fazendo isso, ele começou a ter que fazer o seguinte, olha, vamos ter que fazer um sisteminha interno aqui nosso para não perder dinheiro, porque tem muito cara que está pagando um cartão de crédito e está suspendendo a fatura depois. Então nós não estamos recebendo dinheiro, isso é complicado, começar a ter que fazer uma análise de risco de crédito ou de risco de pagamento. Eles começaram a ficar tão bons nisso, mas tão bons nisso, que eles podem vender agora, o que seria um terceiro pivot, né, do segundo pivot do PayPal. Ele pode vender a metodologia de crédito dele, ou o sisteminha de risco de crédito dele, de risco de pagamento, para vários sites de e-commerce diferentes. Ou seja, ele é capaz de pegar o produto dele anterior, que era trocar, ele foi capaz de pegar o produto dele anterior, que era trocar moeda entre palms, ele passou a fazer um sisteminha que é tipo um banco na internet, e agora ele conseguiu ver, olha, o meu sisteminha de crédito também gera receita, então ele pode ter um outro pivot para outro lado. Que o que é o pivot? Você vai lá atrás na sua ideia, do seu modelo de negócio, e refaz. Então você meio que dá uma guinada completamente diferente no seu negócio. Esses são os ciclos diferentes para captar. Depende de qual ponto de maturidade da startup e em qual ponto ela está falhando. Ou em qual ponto ela pode melhorar. É bacana. Um ponto bem interessante também do pivot, que o pessoal fala bastante, é que assim, você imagina, bom, você está andando, né? A ideia do pivot é você manter uma perna no chão, onde você está, que representa o seu aprendizado, e aí você gira com a outra. Então assim, você realmente muda a sua direção. Só que você pega o seu aprendizado e utiliza isso no próximo passo. Então você não descarta completamente o que já passou, né? Bom, claro, claro. Então, um ponto aqui é que, assim, a gente está falando sobre autoconfiança, persistência, e aí, por outro lado, tem a importância do aprendizado. Então, do empreendedor estar sempre estudando coisas novas, conversando sempre com o cliente, conversando com outras pessoas. Qual que é a importância que você vê do cara se manter sempre atualizado e buscando conhecimento novo? Bom, a gente tem uma gama de informação gigantesca hoje em dia, né? Se eu não segurar a onda, eu fico o dia inteiro lendo o link que eu recebo no Twitter ou lendo o link que eu recebo no Google Reader. Não tem jeito. Então, o cara, informação tem o suficiente. O que, que é o problema? Que estão dois problemas inerentes a essa informação. A primeira é que grande parte dela está em inglês. E grande parte das pessoas no Brasil não sabem inglês. Então, esse é o primeiro problema, certo? Ou seja, os caras têm a informação, conseguem ter acesso a ela, mas tem um bloqueio, que é, eu preciso consumir essa informação que está em inglês. Então, sendo bem pragmático já, uma das características que a gente está levantando para o cara que quer empreender em tecnologia é ter um conhecimento bom do inglês, pelo menos na leitura. É, nós estamos falando de paixão, características de empreendedorismo, mas tem coisas mais práticas e mais mundanas que o cara precisa ter para se dar bem. É o básico. Por exemplo, um cara que vai ficar, que consome os blogs principais, o cara que lê Empreendemia todo dia, o cara que lê TechCrunch todo dia, Mashable todo dia, VentureBeast todo dia, RWW todo dia, Startupy todo dia, o cara que lê isso o tempo todo, uma hora vai instalar para ele. Pô, já li isso antes, cara. Se eu combinar isso aqui com isso aqui, será que funciona? Ou seja, esse tipo de informação é importante. A informação diária. Porque ele está se atualizando o tempo todo, tá? Olhar para outros modelos de negócio e combinar eles na cabeça é uma forma de se aprender e treinar o seu próprio projeto. Além disso, óbvio, essa informação que é consumível em tempo real, assim, ou que está o tempo todo sendo atualizada. Tem outras coisas que o cara pode ler e aprender. Um exemplo prático é, na minha época, empreendedorismo, era ler O Segredo de Luiza, do Fernando Dallabella. É muito bom, por sinal, viu? Mesmo para quem trabalha com tecnologia. Claro, mas ao mesmo tempo, se você ler o The Art of the Start, A Arte do Começo, do Kawasaki hoje, você fala, cara, eu sou muito mais esse livro aqui do que aprender a fazer uma fábrica de goiabada. Então, O Segredo de Luiza é o empreendedorismo padrão, é o empreendedorismo que a inovação corporativa enxerga como empreendedorismo, né? O Arte do Começo é uma coisa que fala a língua do pessoal que está hoje tentando botar um negócio em prática. Mas você não acha que um acaba complementando o outro? Não, claro, claro, mas lê A Arte do Começo. Você é capaz de empreender só com ele? Bom, eu diria que sim, porque foi basicamente o que levou a empreendemia a sair do lugar. Beleza, agora pega A Arte do Começo que você leu agora, não lê O Segredo de Luiza, e lê o Getting Things Done, do David Allen. Você vai conseguir empreender melhor? É, com certeza. Então, você não leu O Segredo de Luiza ainda. Aí você vai e esbarra no 4-Hour Weekend, aquele 4-Hour Week, que é o do Tim Ferriss, eu acho, que é a semana de 4 horas, semana de trabalho de 4 horas. Lê esse livro. Somando essas coisas, somando GTD, aprendendo GTD, lendo o Arte do Começo, lendo o Startups da Combinator, né? E se não lendo O Segredo de Luiza, você é capaz de empreender. Onde é que eu quero chegar? Hoje em dia a informação ela é mais fácil de você consumir num formato novo do que num formato antigo. Entendi. Então eu acho importante ler O Segredo de Luiza, mas eu não posso falar que é imprescindível pro cara poder empreender. Até porque O Segredo de Luiza usa muito o conceito de plano de negócio tradicional do empreendedorismo, né? E a gente sabe muito bem que hoje, se o Twitter fosse ter feito plano de negócio, se o Facebook fosse ter plano de negócio para começar a sair, não dá muita coisa. Entendi, eu concordo com você. Agora, voltando um pouco para a questão da característica do empreendedor, a gente falou bastante sobre vários tipos de fontes de informação, mas tem uma outra fonte de informação que a gente não pode esquecer de forma alguma, né? Que é o cliente. Então, mais do que pensar em livros e fonte de informação teórica, digamos assim, o cara tem que querer aprender. Ele tem que querer ouvir. Eu acho que ele tem que querer ouvir antes. Né? Tem cara que a gente encontra que tá empreendendo. Não, claro, pois é, então. E outra, lembra que você tá falando sempre de empreendedor. Cliente é legal, mas tem cara que tem só a ideia na cabeça. Nem precisa que o cara deixe de ser empreendedor. Então, mas esse cara tem um cliente em potencial, né? Não, mas às vezes ele nem sabe quem é o cliente dele. Ele tem só a ideia na cabeça. Cara, tem muito disso, cara. Tem muita gente que fala comigo o tempo todo falando, bicho, olha, eu tô pensando em fazer essa ideia pra colocar no meu negócio. Tá, mas quem é seu cliente? Ah, meus clientes são os lojistas que pagam por XYZ. Tá, mas e o usuário final? Ah, não, esse também é meu cliente porque, quer dizer, o cara tá muito no começo, tá muito imatura a ideia dele ainda. E nem por isso ele deixa de ser empreendedor, né? Agora, se for um cara que tá tocando, a gente brincava antigamente no... eu, o Diego da RWW, a gente se conhece tem uns 3 anos já. A gente batia papo e falou assim, cara, esse termo empreendedor é meio antigo. A gente achava uma coisa mais fácil de explicar o que esse cara faz, né? O Diego brincava que era um startupper. Eu falava, tá, cara, mas não pega. O pessoal dos Estados Unidos chama de founder. Tipo assim, Esse cara é um founder, ele é um empreendedor que vai botar coisa pra andar. Então eu acho meio estranho. Você falou sobre característica de empreendedor e ouvir, saber ouvir, querer ouvir, ouvir o cliente, etc. Eu fico pensando se às vezes essas características não estão em eixos diferentes. Então, por exemplo, uma coisa é o talento do cara, os características pessoais, emocionais dele, né? A paixão que vocês comentaram, como é que ele se relaciona com as pessoas, qual é o foco desse cara, quanto ele conhece de si mesmo, saber onde é que são os limites dele. Você tem experiência, tem resourcefulness, né? O cara é resourceful. Ele pega as coisas, faz, ele tem um característica pessoal de sair do lugar. Tem um lado profissional que vai ajudar também. No meu lado, ajudou bastante na minha vida corporativa, porque eu aprendi muito na vida corporativa. Hoje tem ideias simples da vida corporativa. Se o cara de startup soubesse, ele ganha muito mais dinheiro, muito mais rápido. Então tem um lado profissional, que seria o segundo eixo, vamos dizer assim, que é a maturidade que o cara ganha trabalhando, aprender a liderar, aprender a gerir as coisas, ter produtividade, saber colocar produtividade em andamento, né? Saber entregar as coisas e rápido, ter um pouco de entendimento financeiro, e seria um lado mais profissional, assim. E tem um terceiro eixo que é o técnico do cara. Ou seja, ele tem experiência técnica, tem conhecimento sobre o assunto. O cara de tecnologia, por exemplo, sabe programar e programa bem, né? Então ele sabe conseguir colocar o lado técnico dele em prática, vai ajudar ele, é uma característica boa para ele empreender. Ou um conhecimento de mercado, o cara é um bom gestor ou administrador e saca de um business específico, né? A capacidade de produtar do cara. Ou seja, se eu juntar as características pessoais, emocionais, o talento desse cara, juntar com a experiência profissional dele, juntar com quanto ele sabe de uma tecnologia específica no mercado que ele quer se aplicar, eu começo a ter aí um mix de características mais legal para ele falar do empreendedor de verdade. Se um cara consegue colocar tudo isso junto, ele tá muito bem. Se ele não consegue, cara, cata alguém para te ajudar. Né? Agora eu tenho uma pergunta. Tá. Agora eu tenho uma pergunta que é o seguinte: eu fiz um curso lá em Babson, né, que é a faculdade de referência nos Estados Unidos de empreendedorismo, e os caras têm vários tipos de características que eles definem, basicamente nesses três eixos que você falou, só que eles resumem o empreendedorismo a uma palavra, que é o cara ser unstoppable. Então é o cara que tem aquele fogo ali dentro dele que ninguém vai conseguir parar, né? Então é aquele que não pode ser parado, digamos assim. E basicamente o conceito que eles defendem é que se o cara tem essas características, que está basicamente no eixo pessoal que você comentou, ele acaba desenvolvendo as outras. Tudo bem que o cara que só é unstoppable, ele ainda não está pronto para ser empreendedor, mas ele tem essa tendência de desenvolver as questões técnicas e profissionais. E o cara que tem as questões técnicas boas, só que não tem essa característica de ser unstoppable, ele dificilmente vai crescer mais ainda e vai gerar um empreendimento interessante. Você concorda com essa linha? Essa linha é uma forma legal de colocar, mas tem muito cara no stop porque termina no precipício, né? Não, com certeza. Uhum. Eu acho que o cara tem que ser imparável a ponto de não parar de produzir, né? De tomar iniciativa, de produzir e de sair do lugar. Questão de colocar em prática mesmo o que ele está querendo fazer, de buscar apoio, buscar opiniões diferentes. Acho que se o cara ele sabe que ele está correndo um risco, que ele sabe que quanto mais arriscado que ele fizer, mais lucrativo vai ser. Então, se ele for imparável nesse sentido, eu acho que é saudável, sim. Acho que eu concordo com o que você falou, Milo. Ah, eu vou ter que concordar. Milo estudou em Babson, né, cara? Estudou em Babson, eu não posso estar com não, cara. Unstoppable, é isso aí, empreendedor. Sejam unstoppable, entendeu? Que Babson é o que há. Lá nos Estados Unidos é muito legal. Cara. Eu tô mergulhado na trincheira. Eu tô vendo as coisas o tempo todo, né? Pode ter um cara que não é unstoppable, tem uma tremenda de uma ideia, e o cara que tá grudado nele, amigaço dele, é unstoppable. E se eu juntar esses dois caras, vai dar negócio. Bacana. Eu acho que no final a gente consegue convergir para uma ideia que é o seguinte: você falou, tem um cara unstoppable que ele é tão unstoppable que ele vai parar embaixo do precipício. Beleza, sim. Realmente é um ponto importante. Então dá pra gente considerar que o cara é importante ele ser unstoppable, mas ao mesmo tempo ser flexível. Então ele tem que saber quando ele tá fazendo besteira, né? Então o cara tem que. Vamos pensar aqui no passo a passo. Primeira coisa é o cara ser unstoppable. Segunda coisa é o cara usar o Urey's Method para descobrir se tá sendo persistente ou insistente. E também é importante ele conseguir se aliar com as pessoas certas. Então, se ele não é unstoppable, mas ele consegue alguém unstoppable, beleza, fechou ali, digamos que a gente está imaginando agora, a equipe como o empreendedor, né? Então, a equipe precisa ter esse tipo de habilidade. Achei bastante interessante essa convergência que a gente teve, cara, aí. Isso aí, o mix é muito importante. Por exemplo, você pode ter, eu estou brincando aqui agora, mas você pode ter um empreendedor. Você conhece o empreendedor? Ah, o empreendedor gestor? Não, é o empreendedor é o seguinte. Olha, o empreendedor aqui tem uma tremenda uma ideia, achou um investidor, legal, vamos colocar em prática. Olha, filho, mas você não saca nada de gestão, você não saca nada do mercado, você não tem networking, então fica aqui como líder técnico, você vai ter um percentual bom na empresa, mas vamos achar um cara que é um administrador muito bom, que vai ser um empreendedor à frente desse negócio. Como o cara muito do investidor Google. Faz isso. É, não, isso aí já é uma história diferente, né? Os caras estavam, uhum. Os caras são super empreendedores, estão lá na frente, falou, ó, moçada, agora nós vamos abrir capital, a gestão é outra, vocês são bons em quê? Eu quero focar na pesquisa, quero focar no que eu faço no Google. Beleza, vamos colocar um cara de mercado na frente da empresa. É uma coisa um pouco diferente, já eram grandes, já. Volta lá atrás, um cara bem no começo, né? Mesmo que ele esteja começando, ele pode, e por isso que eu te falei com o Mix, eu acho que a equipe é muito importante, ele pode arrumar um pré-gestor do lado dele e falar, bicho, toca aí, você é um unstoppable, vai vender, vai conseguir investimento, eu vou trabalhar meu produtinho aqui que eu gosto de fazer. Lembra que a gente falou bacana. Sobre os objetivos do cara empreendendo, né? Bacana, então é interessante então deixar assim como mensagem que talvez você, quem está escutando aí e quer saber se tem características empreendedoras, se o cara ele fica se falando, pô, mas eu não tenho, eu não sou um cara 100% empreendedor, às vezes eu tenho muito medo de correr riscos, ou então não sou tão autoconfiante, mas eu sou muito bom tecnicamente, eu tenho uma ideia boa, eu sou persistente, e essa ideia deixa isso bem claro, né? Que às vezes você não pode ser um empreendedor com 100% das características, mas existem outras pessoas que podem se tornar sócios ou aliados aí nessa busca aí de colocar para funcionar uma boa ideia que pode completar um ao outro e isso aí, como disse o Yuri, vai dar negócio, né? Vai dar samba. É, eu acho que quando você tem um... Tem um livro que chama, acho que chama As Cinco Faces de um Gênio. Eu li tem um tempinho já. Eu lembro que eles falavam que tem tipo cinco tipos de inteligência que você pode... Que era o visionário, o observador, o sábio, eles tinham uma... Eu lembro que tinha essa brincadeira. É um livro legal de dar uma olhada porque ele te mostra que ninguém é de um jeito só, né? A gente é uma composição de vários tipos diferentes. Tem vários tipos, tem vários métodos de estatístico de detecção de perfil que falam que você é de um jeito ou é de outro. Então o cara tem que entender o limite dele. Tem que se conhecer a primeira coisa. Discussão que a gente vê que é normal é falar, pô, mas o cara já nasce empreendedor ou o cara pode ser criado, né? E aí acho que isso dá uma... Eu ia falar sobre isso agora também, Luiz. Muito bacana você ter tocado nesse assunto. Então dá um gancho muito bom pra isso. Porque você fala, pô, tá tudo bem, o cara tem algumas características, mas que nem o Yuri falou, ele tem que se conhecer, ele tem um limite pra cada ponto que ele pode ir, ou que ele consegue ir, na verdade. E aí é achar o complementar em outros lugares. Acho que isso até fez a nossa discussão ficar mais rápida. É, e vocês acham que as características que o cara não tem, vamos supor que, igual o Milor falou, a equipe do Capitão Planeta, o cara que ele não tem algumas características, ele detectou. Vocês acham que ele consegue adquirir essas características com o tempo? Bom, se a gente pensar aqueles três eixos que a gente conversou, né, o profissional, o técnico e o emocional, vamos dizer assim, eu acho que o cara profissionalmente consegue aprender. Ele tem como estudar, praticar, aprender gestão, né? Tem como trabalhar numa empresa grande, por exemplo, antes de empreender e sacar como é que as coisas funcionam lá dentro. Aprender política corporativa é uma coisa interessante para poder saber lidar com os outros. É, isso é a parte, né? Técnica, né? Acho que eu também concordo. Não, eu digo assim, isso é o lado profissional. A parte técnica é o quê? Eu vou estudar C++, vou estudar Python, vou estudar Ruby on Rails. Ele consegue aprender a ferramenta. Ou vou estudar sobre o mercado tal. Ele consegue aprender a parte técnica, né? Ele consegue aprender gestão. Isso é ensinável. O que ele não consegue aprender e que às vezes as coisas não funcionam tão fácil é o cara amadurecer. Esse amadurecimento, por exemplo, como você falou, reconhecer os limites, aprender a lidar melhor com os outros, ser mais líder ou não ser mais líder, ser empático com o problema dos outros, saber convencer uma pessoa da sua visão, caso você ache que ela terá certo, saber ouvir uma pessoa e perceber que você está errado. Isso é uma coisa que o amadurecimento ele é feito ao longo da vida. É difícil isso aparecer de cara. Então é difícil aprender isso aí. Essa discussão é bem complexa. Assim, ela é feita não só no, na questão de empreendedorismo mesmo, até em psicologia e tal. Vamos supor, questão de característica de liderança. Vocês acham que uma pessoa que ela não tem uma característica de liderança, ela consegue adquirir isso? Tanto a liderança quanto o empreendedorismo, que no final até acaba ficando um pouco relacionado, eu acho que a pergunta é o seguinte: é possível ensinar alguém a ser empreendedor, a ser líder? Eu acho que não. Agora, em compensação, o cara consegue aprender. É, então, isso aí. Não tem uma aula pra isso, né? É, não tem. Mas, através de exemplo constante e prática, ele consegue. Exatamente. Ele consegue até. Você pode mostrar um pouco o caminho das pedras, mas o cara não vai aprender aquilo se ele mesmo não internalizar isso e ele quiser colocar em prática, ele quiser melhorar, né? Então você não consegue colocar o empreendedorismo na cabeça de ninguém. Mas se o cara tiver aquilo dentro dele e falar, eu quero aprender, eu acho que ele consegue. É o famoso dedo na tomada, né? Por isso que o nosso programa é baseado em mentores. É, se eu viro pra um cara, teve um monte de cara falando isso comigo já. Pô, Yuri, se a gente não concorda com você, você discorda da gente? Eu falei, não, cara, isso é básico. Se você discordar de mim, eu vou discordar de você. É, quando eu te falo uma opinião, eu tenho fundamentos. Eu não falo, eu acho isso. Eu falo, olha, isso aqui é por causa disso, disso e disso. O que, que você pensa? Se você não me der um argumento bom o suficiente, eu vou continuar concordando comigo e não com você. Agora, se eu te falo uma coisa, um outro mentor acelerador te fala outra coisa. O outro mentor fala a mesma coisa, o outro mentor fala a mesma coisa. Tem uma coisa errada. Tá todo mundo falando a mesma coisa e você tá seguindo o mesmo caminho. Então, a gente usa mentoring com pessoas diferentes por causa disso. Porque o cara, ouvindo de uma pessoa, nem sempre isso funciona. Ouvindo de duas, ele começa a pensar. Ouvindo de três, ele fala, tem algum problema por aqui. Step one. Admitir que você tem um problema. 12 steps. Isso aí. Então, legal disso é que uma coisa que eu percebi, pelo menos, eu sempre fui de estudar bastante, né? E não na época da faculdade, na verdade, mas enfim. Comentários paralelos da parte. Pois é, eu nunca fui muito de em aula de engenharia, não. Mas eu sempre fui bastante autodidata, então eu gostei muito de estudar. E quando eu comecei a empreender, foi a oportunidade máxima que eu tive para levar isso a outro nível. Hoje em dia eu estudo absurdamente, porque eu quero, porque eu gosto. E uma coisa que eu percebi, várias vezes eu leio o mesmo, um material diferente sobre o mesmo tema. Então, por exemplo, Lean Startup, que é essa metodologia que a gente está falando. Eu já tinha lido muito material, já tinha visto vídeos, agora eu comecei a ler o livro, que inclusive o Yuri me recomendou, que é o Four Steps to Epiphany, e é a mesma coisa. Eles estão falando exatamente os pontos que eu já tinha visto em outro lugar, mas falou de uma forma diferente. Então ele foi exercitando o cérebro e eu tô conseguindo formar uma opinião diferente. Eu tô sentindo que eu tô evoluindo. Isso que é bem interessante de ter várias opiniões diferentes, né? O cara pode falar a mesma coisa, mas ele vai falar no formato um pouco diferente e você vai evoluir seu pensamento em cima disso. Bom, pessoal, então a gente teve essa discussão aqui bem interessante, concordamos, discordando ao mesmo tempo várias vezes, a gente conseguiu convergir bastante pensamento, acho que foi um negócio bem interessante. Então, só para fazer aqui um resumo do episódio, né, que eu acho que é interessante, a gente falou bastante sobre paixão, que no final acabou sendo resumido como ser unstoppable, né? Só que ser unstoppable, você ser aquele que não pode ser parado, não significa necessariamente que você não vai desviar nunca do seu caminho. Então, tem a diferença entre a persistência e a insistência, que é a diferença de você ser um cara persistente e ser um cara cabeça dura. O cabeça dura, ele vai para baixo do penhasco, como o Yuri tinha mencionado. Então, já vale a pena aí ficar a metodologia, que é o Yuri's Method, para analisar a diferença entre persistência e insistência. E no final, o Yuri resumiu bastante sobre as características em três grandes eixos, que são as características pessoais, que envolvem bastante saber lidar com pessoas, você ter empatia, você conseguir aprender mais rápido, você ser de fato unstoppable, como a gente tinha falado. Você tem as características, né? Você tem as características profissionais, que envolvem questão de produtividade, trabalhar com métodos, tem algumas coisas assim, e tem a parte técnica, que envolve um pouco mais a produção. Então, é basicamente isso. O que você acha, Yuri? Esse resumo ficou interessante sobre o que você olha quando vai avaliar um empreendedor, como você vai avaliar uma equipe, é mais ou menos isso mesmo? É, cara, se eu falei isso aí, então ficou interessante, né? Pra mim, eu acho que tá bem interessante. Pra mim, pelo menos tá. Senão eu teria falado diferente. Mas, agora ele vai usar, né? Não. Esse resumo que você fez é legal porque ele meio que foi construído ao longo da conversa aqui. Só que eu acho que essa conversa vai bem mais longe que isso. Tá? Acho que é legal a gente fazer um papinho nesse tempo agora, porque a gente passou por vários pontos, e eu acho que um dos objetivos que vocês fazem no EmpreenderCast é fazer as pessoas pensarem a respeito, né? Eu acho que tem bastante coisa para as pessoas pensarem a respeito. E o pessoal retornar no Twitter, né? Falar com a gente, twittar pro Aceleradora, twittar pro EmpreenderCast, twittar pro Nulô, pro Empreendemia. E é interessante bater papo sobre isso. Estamos à disposição aí. Primeiramente, então, já aproveitando que você falou aí, Yuri, que vários dos assuntos que a gente tratou aqui dá pano para manga, eu já quero agradecer a sua presença, do Milor, do Luiz, do Hugo aqui com a gente hoje. Acho que a conversa foi muito produtiva e também já deixar o convite para você participar de pelo menos uns 246 episódios aí na vida do Empreendercast. E no primeiro episódio a gente criou um quadro que é... recomendações de leitura do Empreendercast, né? O Empreendercast recomenda. Esse episódio, durante o desenrolar da conversa, todo mundo pode ver aí que foi rico em recomendações. Então, a gente vai colocar todos os links dos livros que o Yuri, o Milo e todo mundo indicou. E acho que por hoje o nosso Empreendercast recomenda já vai ficar por aqui mesmo. Só lembrando que... A gente falou lá no início que nós vamos ter sorteio do livro Startup, né? A primeira promoção do Empreendercast. E a ideia é a gente continuar essa conversa e fomentar essa discussão nos comentários do blog. Então é para isso mesmo, a nossa promoção já foi pensada nesse ponto, de enriquecer esse episódio agora no Twitter, nos comentários do blog. Então participem da promoção, vocês vão concorrer ao livro e ainda vai poder estender essa conversa ainda mais. Queria agradecer demais a participação do Yuri aqui, né? Repetindo o que o Bruno falou, deixe seus comentários no post do blog sobre as características do empreendedor, fale quais as características que vocês acham mais importantes. O melhor post, o melhor comentário vai receber um livro, Startup, a gente vai enviar pelo correio. E é isso aí, vamos continuar discutindo no post, postem lá seus comentários sobre o episódio, sobre o que o Yuri falou, sobre a questão das startups, dos financiamentos, das características, e para essa thread vai correr por bastante tempo. A ideia aqui do podcast não é só responder as questões, né? A gente vai criar novas questões na cabeça das pessoas, e é isso aí. Queria agradecer demais a participação do Luiz hoje, do Milor, o Yuri, que gastou o tempo dele com a gente aqui. Yuri, brigadão mesmo, acho que você enriqueceu bastante a nossa conversa, volte sempre. Trabalho é esse, obrigado. Será sempre bem-vindo aqui em outros assuntos. Obrigado de verdade pela participação, Luiz também hoje. A gente está aí para gravar os próximos episódios. Bom, pessoal, então é isso. Agradecer bastante aí pela atenção de vocês que já estão nos escutando no segundo episódio. Espero que tenham gostado. E como o Hugo falou, nosso objetivo é levantar ideias e fazer um debate bem bacana sobre empreendedorismo. Então, a gente está lançando aqui o episódio, mas é para ele ser só o começo, né? Então... Quero que depois vocês deixem os comentários, deixem as suas ideias, a gente possa debater pelo blog. Vamos usar isso aí, que é um espaço bem interessante que a gente tem. Quem quiser conversar com a gente, tiver alguma ideia interessante, discordar, concordar, simplesmente tiver uma dúvida, o nosso e-mail é contato@empreendemia.com.br, vai cair para todo mundo da empresa, até para o estagiário também, mas a gente responde por lá. Pode mandar para mim especificamente no milor@empreendemia.com.br e para o Luiz, luiz@empreendemia. O nosso Twitter também, @empreendemia. Peraí, falta falar um pouquinho mais da Empreendemia, que é o nosso perfil no Empreendemia, que é o empreendemia.com.br/e/empreendemia. Então, acho que essa foi a maior densidade de empreendemias por segundo que eu já falei na vida. Mas... que um monte de stuffing aí. É isso aí. Finalizando, então, pessoal, segundo o Empreendercast, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos ter que transformar 1h20 em menos de 1 hora na edição. Queria agradecer a todo mundo essa aula de empreendedorismo. Nunca se esqueçam, 12 steps, senão o Yuri vai perder o casamento ali. É isso aí. Tem na Wikipedia. Um abraço, pessoal. Cara. É isso aí, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço.